Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. O que é feminismo para você? Meu nome é Selma. Feminismo para mim seria uma luta de igualdade para as mulheres, igualdade e justiça. Acabamos de ouvir Selma respondendo o que é feminismo. Em 21 de fevereiro de 1933, nascia Nina Simone, nome artístico da pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, Eunice Kathleen. Esse era seu nome de batismo. Vamos ouvi-la na sequência, a poesia de G. Ernesto. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. Dizem que o tempo cura tudo, mas tenho minhas dúvidas. Lembro de você como um cara bonito, imponente, um pouco mala, mas ainda assim inocente. Numa manifestação em 2013, 2014, alguns relances em 2015, um lance, meu aniversário, alguns transes, olhares, toques, beijos, frustrações, até que passei a te odiar, porque eu tinha apenas 18 anos e muita vontade de te ter como par. Aos meus 23, comprometida, com turbulências tantas da vida, você me reaparece como um prenúncio de que é possível amar, ser amado, desejado e impressionado. Seus óculos denotam sua intelectualidade tanto quanto seus dreads, a agressividade. Seu cheiro na minha boca é o conforto que eu queria depois de um dia torto. Mas o mesmo de 2015 se repete em 2021 e falo e você não escuta, você fala e eu acho que tento te escutar, mas não tenho certeza, você tá longe, te vejo voando aqui da janela dos meus olhos, esperando que os nós maravilhosos que os nossos corpos costumam fazer não arrebentem nem se percam. Meu livro me livra da TV, livro-me de você. a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana dos Santos e hoje eu trago uma dica de leitura para vocês. Um dos melhores livros que eu li em 2020 foi o livro de contos da escritora mineira Karine Bassi, chamado Reboco. O livro tem uma capa com uma parede de tijolos à vista e o reboco. Então, assim já começa, né? Esse reconhecimento, né, do que é uma casa com ou sem reboco. A Karine também é poeta e escreve em português, como Carolina de Jesus escrevia. Aliás, eu vou ler a carta para a Carolina, que é muito emocionante. E está no livro de contos. A Karine Bassi escreve com letras minúsculas, como escrevia Clarice Lispector, mas sem perder a força da oralidade, que nos convida a adentrar esses lares simples e modestos, é como se fôssemos visitas. Tem muita escassez, mas não falta humanidade. A nossa contadora de histórias traça perfis de homens e mulheres negras com o sentimento de pertença e orgulho de suas raízes. Ela diz: nem toda poesia cabe em livro. E nos adverte, nos confessa que escreve porque é preciso manter a vida. Enfim, é um livro belíssimo, com ilustrações feitas por Karine, que é também a editora que produziu a série Coleção 2 Mulherio das Letras, que o Reboco faz parte dessa coleção. Digo que é um soco no estômago de realidade, mas que também vem com um chazinho de ervas para a gente ter esperança nesse mistério que é a vida. Então, eu vou ler para vocês a carta que ela escreveu para a escritora Carolina de Jesus. Belo Horizonte, 5 de maio de 2020. A noite nem sabe mais se venta ou se esquenta. Todo dia tempo incerto, cá, do lado de dentro, dessa casa antiga e sem reboco. Me aqueço nas lembranças que guardo de vó. Há alguns dias tenho agarrado a sentir necessidade de me conectar a ela. Sei lá o porquê. Coisa de doido, não é mesmo? Olha, o clima tem oscilado bastante nas bandas de cá. Acho um absurdo o que o povo vem fazendo com a natureza e todas as coisas que nos rodeiam, enquanto seres nem tão humanos assim. É o que eu ouvi dizer e guardei de minha avó, que neste momento, muito provavelmente, está assentada em sua cadeira de balança, aquela de ferro trançada em um fio macarrão vermelho Bonina, sua preferida. Deve estar franzindo a testa, cerrando os olhos e levantando a cabeça enquanto te ouve ler essa carta. Por bem, deixem-me cumprimentá-las com carinho, Como vão por aí? Hoje foi um daqueles dias que o sol saiu, mas não reinou nem um cadinho. Acordei com uma baita vontade de comer pão de queijo, mas sem chances. A grana no bolso estava contada, certinha, para eu subir lá na favelinha e pegar umas doações pro povo aqui do Barreiro. Evitei ficar pensando no assunto que era para não fazer o estômago roncar. Imagino como agora você deve estar dizendo que me entende, levando a mão na cabeça e ajeitando o lenço. Ou mexendo nos brincos em sua orelha. Rainha deve estar balançando a cabeça de um lado para o outro e dizendo, ao menos a panela está cheia. E tá assim, graças a Deus. Já vai para 3 meses de carteira assinada. E apesar das dificuldades, tenho me alimentado melhor. Engordei 3 quilos. Todo mundo do bairro disse que tenho diminuído na aparência com a avó. Ela era magrinha, todo mundo sabia. Dava para ver pelo vestido que tanto sobrava no corpo. Mas a mancha de nascença e as pernas tortas acabam com qualquer distorção que venho fazer. São só bochechas, ora mais. Bom, certo era que eu tinha ficado de buscar as doações lá no alto da serra. Acordei e era nem 7 horas da manhã ainda. Fui fazer um café, pretinho como a gente gosta. Arrastei a cadeira da cozinha e me sentei. Quando fui ver, estava debruçada sobre a mesa. O sono sempre foi um problema que eu carrego nas costas. A avó tá aí, não me deixa mentir. Era eu encostar em qualquer beiradinha que cochilava. Acordei com a mãe brigando com o pai para ele parar de roncar, esses dois só por Deus. Desci a rua principal e em menos de 5 minutos estava na avenida. Carolina, gente como nós aprendeu desde cedo a andar rápido, né? O ônibus não passava nem por reza. Eu estava com seu livro numa mão e o cigarro na outra. Já tem mais de mês que quero parar com a nicotina. Mas quando minhas mãos ficam vazias, eu sinto necessidade de ficar tocando tudo que eu vejo pela frente. Preciso desgarrar, mas não dou conta. Quando o ônibus passou, deu tempo só de apagar o cigarro e subir. Coloquei a butuca na orelha direita e ele achou a briga entre os cachos do cabelo. Cumprimentei a motorista e rodei a roleta com todo cuidado para não encostar em nada. Impossível. O ônibus estava tão abarrotado de gente que pensando em como que quem deveria nos proteger vira e mexe nos coloca na frente do precipício. A senhora é que estava certa. Político não protege favelado. Fui o caminho inteiro te lendo e em cada coisa eu via a avó. Lembro de uma vez que eu estava brincando com o Vali, correndo pela casa e ela preocupada com o que a gente ia comer. Toda hora que a gente passava pela sala, ela olhava por cima dos óculos e ficava triste. Até o sorriso dela era triste. E a gente observava aquilo e não sabia o que dizer. E a mãe não sabia o que dizer. Então ficava um silêncio tão longo na casa, tão longo quanto uma nota breve. E eu ia e ela passava a mão na minha cabeça e suspirava. Eu nunca entendi como hoje entendo. Você sabia como é sentir fome, vainha, sabia como é sentir fome. E ambas sabiam como a fome doía, mas muito mais como doía ver as crianças com fome. A pobreza e a fome é a vala comum. Trecho de Carta para Carolina, de Karine Bassi, editora Venas Abertas. Atenção você aí que quer estudar para o vestibular à distância e de graça. Estão abertas as inscrições para o Cursinho Livre da Norte em 2021, com aulas semanais de março a junho. Acesse cursinholivredanorte.milharal.org e faça a sua inscrição preenchendo o formulário. cursinholivredanorte.milharal.org A pedagogia libertária existe e resiste do lado norte da cidade de São Paulo. Ouvimos agora o convite do Cursinho Livre da Norte, que estão com as suas inscrições abertas. Na descrição desse podcast, colocaremos os detalhes para maiores contatos. E antes, ouvimos o boletim Leituras e Livros com a escritora Ana dos Santos comentando o novo livro de Karine Bassi. Na sequência, ouviremos o depoimento gravado em 2014 do músico Jardes Macalé, que falou sobre política e se definiu sua postura como anarquista, construtivista, libertária e pacifista. Macalé também falou sobre o anarquista José Oiticica, que era uma de suas maiores influências, com quem aprendeu sobre ação direta e agir politicamente. Sou anarquista, construtivista, libertário e o meu partido é o Partido Alto. Anarquista não quer dizer anarquia. Anarquista é uma posição ideológica, política, radical. Aí eu sou anarquista mesmo. Não é anarquista, é black bloc anarquista. Não é anarquista porra nenhuma. E tem mais, eu sou pacifista. A minha posição como anarquista, ideologicamente falando, é a revolução. Acabar com esse sistema escroto e horrível que nós estamos vivendo. De escravidão absoluta ao capital. Inclusive o capital está se fudendo, porque essa crise monstruosa do mundo inteiro é o que está acontecendo, a crise do capital mesmo, foi o sistema eleito de repente por todo mundo. Só que a crise está enorme e não se sabe o que fazer. Mais leis, mais isso, mais empresas privadas. Não adianta, está no cerne do problema, é a grana. Essa disputa pela grana, isso tem que acabar. E eu trabalho para isso, como anarquista. Você se arrependeu? Muito pelo contrário. Eu aprendi a só dizer a verdade, nada mais do que a verdade, e meus sentimentos são verdadeiros. Acreditar nos seus sentimentos, em vez de, vou levar até lá em cima. Imagina! Aí você não age. Minha ação foi ação direta. Onde eu aprendi da ação direta, o avô de Hélio Oiticica, lendo aquele livro maravilhoso de ação direta, José Oiticica. Foi aí que eu aprendi a ser político, a agir politicamente. Não é festejar, esquerdinha de merda, não. Não é essa burguesiazinha que parece que é de esquerda, não é esquerda porra nenhuma. Meus coleguinhas, por exemplo, a maioria virou burguesinho. De esquerda, escreva, fica falando nada. São os medíocres dessa altura. Podem ter talento para fazer outras coisas, descantar, mas são medíocres politicamente. Desceram um grau de merda. Aí, tanto a esquerda caindo na direita. Acabamos de ouvir o depoimento gravado em 2014 do músico e anarquista Jardes Macalé. Na sequência, vamos ouvir Punk Canibal, Carnaval do Covidão. Thank you.